Quatro Tango autorizado, táxi reporte na Taxi Romeo. Gravação Tango autorizada, Linhares de Colapso, estou no 7, vento 160 graus, 079. Totango, decolável 01, no controle 1, no 9, decimal 8. Controle 1, 1398, grato, bom trabalho, bravo, Totango. Olá, muito bom dia, Papa Romeo, bravo, Vitor Tango. Romeo, bravo, Vitor Tango, bom dia, sua para o nível 220, voo coral, ainda negativo, contato radar. 7220, coral, bravo, Totango. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, vou direto do destino, faço o check no equipamento, não recebo no radar. Ok, ciente, falta autoridade direto destino, autorizado 220, vai checar o transporte 2, vai tirar aqui daí. Corrigindo, Bravo, Vitor Tango. Palma Bravo do Portão, em contato radar, agora 9.200 de Salvador, cruzando o nível 068. Sim, senhor, Bravo do Portão. Eu Romeu Bravo de Portango, chame o Centro Recife, 125, décima 1. Recife, 125, ano, grato, bom trabalho. Grato, seu tempo.

Thank you. Eldorado. Now.